eu tocar em você. Só por um minuto, deixe eu ficar com você. Só mais uma vez, deixe que o tempo encarregue e conte depois. Faz de conta que o mundo é só de nós dois. Deixe que o mundo se acabe, deixe que falem de nós. Vamos matar a saudade que a felicidade teremos depois. Você já tenha um grande amor, deixe eu sentir um pouquinho do seu calor. Vamos tentar esquecer o que já se foi. Deixe que o tempo advogue o melhor pra nós dois. Se acabe, deixe que falem de nós. Vamos matar a saudade que a felicidade teremos depois. Mesmo que você já tenha um grande amor, deixe eu sentir um pouquinho do seu calor. Vamos tentar esquecer o que já se foi. Deixe que o tempo advogue o melhor pra nós dois.